Capítulo 49. Ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo Israel, e me trará glória. Respondi: Mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora, fala o Senhor. Aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou. Meu Deus me fortaleceu. Ele diz: Você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes: Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão. Por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Assim, diz o Senhor: No tempo certo, eu lhe responderei. No dia da salvação, o ajudarei. Eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros: Saiam em liberdade. E aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e a oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus! Alegre-se, ó terra! Irrompam em cânticos, ó montes! Pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: O Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias, e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos, que a escravizaram, estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão: Precisamos de mais espaço. Esta terra é pequena demais. Então você pensará: Quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Assim diz o Senhor soberano. Vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas os servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor diz: Os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois lutarei contra os que lutam contra você e salvarei seus filhos, Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador e seu Redentor, o Poderoso de Israel.